Alfa, direita, sua Juliette, chamada na sua escuta, 3178. Livre o pouso, pista 10, o vento 100 graus, 14 nós. A centena com 14, livre pouso, 5716, obrigado. Torre Ocean 6224, por gentileza, coordenar o nível para Aracaju. Em qual nível solicitado? 230. Mais de copy um minuto. Ok. Passando na retaguarda, voo na 074, autorizado. Senhor ativo, já está passando agora, livre o acionamento, chame para o táxi. Ok, chamar a táxi, autorizado, voo na 0 visual, para a 9 na final, tá 3305. Ciente, mantenha o ponto de posição. Esquerda para área remota, autorizado. Área remota, posição 14. Posição 14, esquerda, área remota, 3-1-3. Confirmo, 1532, já tem a nossa autorização. Só um minutinho, aguarde. O 3305 autorizado, Alema, mantendo 0. Alema, mantendo 0, tá? 3305. Ok, o Rio 5972 está autorizado. Pronto, a cópia? Escuta. 280 autorizado, Galeão, via Perusque 50, decola 10, curva direita. Saída é a da El, Leda e depois Rua Eudes. Aciona o código, aguarde o código transponder, confirmação e o controle 208. Perusque 280, Galeão, a Perusque 50, 10 a pista, direita, curva da El, Leda, Eudes. Vitor Pedro, aguarda o seu código transponder. Ativa, aguarde com o código transponder, chama para acionar. Torre USA 3178. Confirmado com o Web, vai via Kilo Pat 3? É, ingressa naquilo e aguarde para. Correção, manter a posição, manter a posição. Maravilha, vamos segurar aqui. 3605 deve decolar 100 graus, 109. Já decolagem para 3305. O 3178, estou voltando. O 3178, está prosseguindo aqui para o 14, numeração do solo, confere? Está negativo, a instrução foi ingressar naquela esquerda ali, que era a Juliette, para área remota, portão no 4. Aí é o pátio 3 aí, não é nessa posição, é no pátio aqui de cá, na área remota, ok? Afirmativo, voltando para o 14, então 3178. É, tem condição de fazer o 180 ou vai precisar ir em frente para livrar aquilo? Em frente naquilo, 3178. Salvador Gomes, 074, para o táxi com 171 a bordo, altura de 3 horas e 40, Bernardo Galeão. Ali o táxi à direita, chame pronto para a decolagem. Ele à direita, chamada a decolagem, Gomes 074. O F-576 na posição que está aí, tem condição do TAN sair naquilo, né? Tem, ok, tá após ele, ingresso esquerdo, parte 3, ok? Maravilha, então, vai aguardar o 5, 7 na meia. 3178, então ingresso à esquerda, novamente à esquerda pela Alfa, e chamando a Juliette. Esquerda, Alfa, chamando a Juliette, 3178. Sim, na escuta. 3305, decola os 20, controle 208. 208, obrigado. Rio, na escuta? Oi. 234. Boa noite, no 3305. Contato radar na decolagem, sobe o 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe o 330, tá na 3305. Até 2000 pés, o ajuste em Salvador permanece no 06, livre LS, resposta blizada. Autorizado a linha de colapso 01074. Calina, ingresso à esquerda agora, esquerda e depois direto até o final do pátio para a área rebota 14. Esquerda, segue em frente no pátio para 14, 3178. Alô? 74, decola os 23, controle 208. 208, bom, 074, obrigado, bom serviço. Alô? Qual é a autorização, 6224? Ok, está autorizado para o Aracaju, 230 via Golfo 677. Decola da 1-0 por esquerda, sai da PUCA, Jame, depois voa Aracaju, aciona 5045, controle frequência 208. 2 Aracaju, 230, Golfo 677, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Jame, direto Aracaju, 208, 5045, tranco. Correto, chama para acionar. 3178, aguardando o balizador. Para minha informação aqui, a posição é a 14, ok? Aguarde a sinalização. Está em frente a 14, aguardando 3178. O pessoal informou aqui que já tem um rapaz aí, parece que acabou a pilha aí da lanterna, ok? Já estão trocando aí o equipamento, só um minutinho. Delta 190, 6224.1. Quatro no uno, autorizado, puxa, me táxi. Autorizado, chama táxi. Prossiga. Que tá livre, acionamento e posterior puxe bem, quando pronto, chama para o táxi. Salvador, Tango Mike Charlie. Tango Mike Charlie, por si. Solicito o rebote aqui da posição 8, finger 8, para a remota 12. Tão 3305, centro Recife, frequência 2545, secundário 2685. 2545, 2685, tá 3305. Vitor Chaleco, estabilizado? Estabilizado, Vitor Chaleco. Volta final, chama a torre, 118, decimal 95, uma boa. 118, assim, ingresso. Boa noite, é o Papa Romeu, Vitor Chaleco. Vitor Chaleco, continua a aproximação, já avistado final, vai pousar 17 ou no 0? Para 10. Esqueceu, parte após pouso, parte 3? Parte 3, correto. Ok, então continue a aproximação e já tem autorizado o pouso. Pistão no zero, Ventura 00 graus 129, Vitor Jarenco. É livre pouso, Vitor Jarenco. Está autorizado, chame táxi e o transponder acione 5051. É, cheque sua transmissão agora, caiu muito, está muito baixo. Táxi 06224 com 94 a bordo, 2 horas, Salvador. Vive táxi à direita, chame pronto para decolagem do ponto de espera. Camará. Salvador, Jacaré 6212. Vai cruzar o 210 para 150, tem que informação. É 212, descida está autorizada para 2000 pés, o ajuste 10 no meia, Broad Duna, repórter estabilizado. Broad Duna, para 2000, repórter estabilizado, ajuste 1016, é 212. Gol no 074, agora com centro Recife, frequência 1251, secundário 13325, bom voo. Recife 1251, secundário 13325, gol no 074, obrigado, bom trabalho. Taxi via Alfa, Kilo, parte 3, não me escuta. Espera, o 6224. Estimativo, Alfa, Kilo, parte 3, não me escuta. É 224 autorizado, alinhar e decolar, vem um turno 00 graus, 14 nós, pistão 10. Alinha decola, 10, 6224. O táxi em frente via Pátio Índia, até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. Pátio Índia, ponto de espera, vai chamar pronto, Rio 597. Autorizado, né, Matheus, 5972. 6224, decola os 34, para 2208. 208, bota. 224. Homem 224, contato radar, sobre o nível 230, na saída Fuca. 230, possibilidade de bola direto para Aracaju? Aguarde coordenação. Sim. Torre, Tango, Mike Charlie, parqueado, posição 12. Toque iniciante. Boa noite. Rio, livre decolagem, vem ao turno 00 graus, 10 nós. É 6224, direto Aracaju. Direto Aracaju, 6224, obrigado. decola aos 36, controle 208. 208, obrigado, meu amigo. Boa noite. Controle Rio 5972, decola na sua escuta. O 5972, contato radar, sobe nível 280, direita pro de Eudes. Pro de Eudes, Rio. Número 6224, solicita como final, nível de voo 170. Autorizado, 170, 6224. 170. 5972, agora chama Recife, frequência 1251, secundário 13325, bom voo. Chama no Recife 1251. Ativo. 325, muito obrigado, meu amigo, tenha um bom trabalho. Bom voo. Obrigado. Secundário 12685, bom voo. 2545, alterna 2685, obrigado, boa noite. Está Guarulhos, 320, pronto, cópia. Ativo, 908, 320, boa noite. Ok, está autorizado, está Guarulhos, nível 320, via a Previsque 50, decola da 10 com rua direita, saída é da Euleda e depois voa Eudes. Aciona 5050, o controle e frequência 208. Guarulhos 320, aparece 50, tá 10, curva de direita, é o Leda. Depois eu, 5050, 208, controle de saída. Correto, chama pra acionar. Pronto, inspecionamento 9908. Tá autorizado, chame táxi. Fora táxi, portão. Localizador, Orçané, 212. Orçané 212, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 245, graças a Deus.